versão brasileira. É o dance. Na playlist nós tem as relíquias. Moleque, a gente tem de timor. Na playlist nós tem as relíquias. Os moleques hoje entende de moda. Quer um boot e uma blusa foda. No destaque o relógio e a corda. Ela quer sua roupa de grão fino. Não é de moleque que é o Nike Shock. A bombita e a lupa da Oakley. Mas eu sei que as novinhas gostam. Pede o Whats, me segue no Insta. E na pista ela me pede foto. Perguntei se ela gosta de trap. E ela me disse que não gosta. De piranhas querem engajamento. Eu não ligo, eu só jogo lá dentro. Mostro o peito na nave de testa. Fumo um beck e deixa tudo lento. Na pista no movimento, mas é bandido e ela tá descendo. Fumando tanto eu me sinto grog. Essa fumaça me deixa lento. Garrafa preta e cê black label. Hoje meu bonde tem pra gastar. Claro, na antiga nós tava duro. Hoje eu só penso em faturar. Ela me viu, bateu em arrependimento. Vadia de luxo com preenchimento. Mas tá na pista, nós segue a rica. Ela sabe que hoje o bonde tá podendo. E de fato nós tá, eu tô sempre na brisa. Eu tô fazendo a grana pra comprar Jaguar. Eu queria ver lá, mas cê sabe que eu preciso fazer a grana se multiplicar. Meu rival tá com probleminha de falar. Meu nego vai te fumar. Pego a mais bela, boto no meu carro. Ela quer sexo depois de zaz. Velocidade chapa qualquer um. Tô fumando pra ficar mais lento. Essa garota sabe os movimentos. Jovem negro bem do coisa forte. Pega os malotes até se eu tiver bêbado. Te controlo na ponta dos dedos. Se eu te pegar, toma dedilhado. Ela é confiante, fode no cara. Quer que enforque até que dê teto preto. Pede tapa, quer que marque os dedos. Manda foto pra amiga do estrago. Manda foto pro rarão no espelho. Se eu tô de quebrada, não teste negro. Dose da forte, cê é black mesmo. Pisando fofo no Armex preto. Jurei pra mama que acabou veneno. Sempre chapado em backstage. Não é falta de aviso, eu já avisei. Achou tão chato lidar com a baby. Quando ela pergunta se eu já parei. Gato, eu não paro, eu sou money man. Eu flerto com medo de outros man. Ele até acha que é Superman. Eu tô faturando com a crypto gang. Se eu tô de quebrada, não teste negro. Dose da forte, cê é black mesmo. Pisando fofo no Armex preto. Jurei pra mama que acabou veneno. Que me engambela com esse sorrisinho de lente. Só que eu sou mais pra frente. BBV com papo reto, senão vou entrar na sua mente. De uma forma inteligente. O kit que eu uso já influencia. Nunca te engano e com a mesma palavra. É perfume, é flow, não é colônia, é essência. E o dialeto é o mesmo quebrado. Palavra no pente, dedo no gatilho. E outro dedo vai na chana dela. Onde tá atento pra nunca dar milho. Cê nunca vai ver um pé na favela. Eu te indico, não mexer comigo. Não vivo filme, nem série, novela. Agora com tanto cê quer ser amigo. Na minha vivência cê não tava nela.